Chegou a hora. Chegou a hora de você comandar a programação. Está no ar. Programe-se. Programe-se. Aqui o ouvinte faz o playlist. Programe-se com o Euronews. E pra você ligadinho aqui na Super Rádio, seja muito bem-vindo. A partir de agora rola pra você as melhores, com a participação da galeria mais esperta do Brasil, acompanhando o nosso programa na boa na internet. Seja bem-vindo à sua rádio favorita. Tá no ar a partir de agora o nosso Programe-se. E pra você participar é só mandar lá no nosso e-mail, programeasua@hotmail.com, ou na página do nosso facebook.com/programa-se-no-ar. É, mande 4 músicas e dica pra quem você quiser, e manda aquele alô, seu beijo, seu abraço, e manda aí pra moçada que tá curtindo a gente através da internet. Olá, tudo bem? Aqui é o Nildo do Tex, estamos começando agora o nosso Super Programe-se. E pra começar bem o nosso Programe-se, vamos mandar alô pra galera. Vou mandar isso aqui pra Jaine Amorim, na rua São Geraldo. Também pra Michele Vargas Souza, tá curtindo a gente ali na rua São Geraldo também. Essa galerinha vai curtir uma sequência show de bola. Olha então, pra começar bem tem Satorini, Eu Preciso, Bochecha e Belo Cristal, El Lima, Alma Gêmea, Bom Gosto, Moló. Vamos curtir então aqui no nosso Programe-se. Participe da fanpage do Programe-se, facebook.com/programe-se no ar. Quanta falta seu carinho, sua presença me fez. Quando eu tô ficando bem, lá vem você outra vez. Isso é um castigo. Eu tô tentando, mas eu nunca saio dessa tempestade. Tudo que eu quero agora, eu não sinto mais saudade. Vê se vai e demora. Eu preciso de um tempo sozinho comigo, desfazer tudo. Eu preciso achar outro caminho que me faça de vez te esquecer. Eu tô tentando, mas eu nunca saio dessa tempestade. Tudo que eu quero agora é não sentir mais saudade. Vê se vai demorar. Eu preciso de um tempo sozinho comigo, desfazer tudo. Achar outro caminho que

esse celular. Me deixou morrendo de saudade. Você é minha metade. Talvez pela manhã, quando o acorde seja tarde, precisa dar uma chance à nossa felicidade. Porque nosso lance é bem mais que amizade. Caminhei pela chuva, me afoguei na tempestade. A um passo da loucura, pura imaturidade. Eu e meu orgulho, num 12 de junho, tentando te mandar mensagem, preso no rascunho, dizendo que a culpa agora é toda sua. Que o amor é mais que frase de efeito que se tatua. Por mais que haja conflito, ele sempre continua. E se valer a pena, vai daqui até a lua. Eu te amo, baby, não foge mais de mim. Conta assim que eu te amo, baby, fica perto de ti. Conta assim que eu te chamo, baby. Eu te amo mesmo assim. Seu amor dentro do meu coração procuro. Mas dessa vez não tem jeito essa nossa relação. Sinto saudade do seu cobertor. Todo seu amor me traz alívio, cura o meu tédio. Assumo, nunca soube dar valor. Agora tô na bad, sei que sua presença é o meu remédio. Posso sentir seu cheiro em qualquer lugar. Perdido nesse mar, vira bússola nos meus sonhos. Pois nessa vida aprendi a navegar. Isso que dá força para os versos que componho. Tenho que assumir que te ignoro. E mesmo sendo forte, por dentro eu choro. Depois de ouvir sua voz, num instante me revigoro. Por isso digo volta, eu te quero e te adoro. Que eu te amo, baby, não pode mais te vir. Volta assim que eu te amo, baby, fica perto de ti. Volta assim que eu te chamo, baby. Eu te amo mesmo assim. Valeu demais pela sua participação e a sua audiência aqui no nosso programa e na sua rádio. Amanhã tem mais programa e continue plugado numa boa e curtindo as melhores músicas. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Fui. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se.